31971, seguinte da informação Foca, está no 06 para desmonizar para o Guarulhos. Aguarde o instante, o TAN 31971. Aguarde o TAN 804, reduza para 1709. 1709, 0804. Tá 31971 ao solo? Pronto, tem aqui é o 320, é esse? Copia? Afirma. Ok, tá 31971. Autorizado então para Guarulhos, nível de voo 320, pela APA Zulu 16. Decola na cabeceira 10, curva à direita, subida da El Leda Bridge, transponder é 5437, controle em 120, despa 8, corteja. Autorizado 320, para Guarulhos, de Alpes, 16, após decolagem curva à direita, saída da El Leda Bridge, transponder 5437, controle 120, ou 3171. Correto, 3171, só confirmar após... É o Alpes Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto trilha, após conforme o plano, chame para o push. Entendi, Alpes Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto trilha. Vamos lá para o push, please. 5429, clear to enter in the apron 3, via Kilo, to position 9, pay attention for the marshal on position 9, ok? Ok, enter the apron via Kilo, and we're going to stand in 9. No 897, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 014, reporte estabilizado LS. 2000 pés, no 014, reporte para estabilizado para o 897. Voo 7 no 5, no solo aos 48, ao livrar à direita, taxi via Alfa e Juliette para o portão 02. Direita de Alfa Juliette para o portão 02, 17 ou 95. Número 607, checando o trem, está autorizado o pouso na 10, o vento de 1,50 graus com 8 nós. Está na estrada travada ali, pouso na 10, estou no 607. 598, fala, escuta na torre. Tete. É só pra informar, o seu plano tá prestes a vencer aqui, ok? Só pra evitar aí algum contratempo com o Centro Recife, é que a companhia entrasse em contato aí com o CGNA e com a sala IES para verificar a possibilidade de apresentar uma DLA, ok? Obrigado. Torre, bom dia, boa noite, 04. Noite 04, bom dia, complete a aproximação, número 2 para o pouso. 02, aguardando, noite 04. 607 no solo ao 51, taxi via Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa e Juliette para o 01, Bono 607. Gol no 804, Kenegal no 014, vento de 150 graus com 8 nós, cheque o trem, está autorizado o pouso na 10. Mas foi travou, autorizado o pouso, 10804. Segundo 804, seu solo 53, linha direita, taxi na Alfa Juliette para o portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 804. Solo confirma, gol no 607, o gate 01. Filmativo, 01. Okay, obrigado. Juno 71, cruzei com a equipe do solo, tem uma aeronave da Gol que deve taxiar sua cauda em mais um ou dois minutos, ingressando no pátio. Assim que ele estiver liberado, está autorizado seu push, chama para o táxi. Bem, está aguardando a liberação do 71. Chame torre 118 decimal 95 gol 897. Confirmando a frequência 18. 1895. 18. Oi, bom dia, gol 897. Gol 897. Bom dia. Autorizado o pouso na 10, cheque o trem, vento de 140 graus com 9 nós e o altímetro no 014. 7, trem está baixado e travado, o 897. Negativo, tá autorizado aí, o Gol tá, o Varg tá aí passando agora a sua cala, tá autorizado, chama para o táxi. Web 5808, troca para o solo, 1219 para a cópia, 360 Brasília. 121 agora, 508. Oscar Tango Oscar, livre o táxi, chame a torre em 1895 para ingresso na 17. Livre o ingresso na 17, chamelhado e pronto, Oscar, Tango Oscar. 1897 no solo aos 58, ao livrar à direita, taxina Alfa e chame o solo em 121.9 para ingresso na Juliette. Gente, livre taxi Alfa, 219, ingresso na Juliette, 1897. Na escuta para a cópia. Web 5808 na escuta. Bom dia, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Alfa e Contanato da Juliette, 1897. Livre o táxi, pátio 1, Índia e Alfa. Chame no ponto de espera a torre 1895 para a decolagem. O altímetro 1014 para 3171. Livre táxi, pátio 1, Índia e Alfa. Ponto de espera a torre 1895. O Gol 1897, observe o TAM após ingresso via Juliette para o portão 612. Juliette 0612 1897. Donadora 5808, informação Fox 08, bom dia, está autorizado para Brasília, nível de voo 360 pela Upper Zulu 17. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida Arbor, transição Elefa. O transponder é 5450, controle em 120.8, cotejo. 508, ligado para Brasília, 360, feito no 90, decola no 0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. 5450 no transponder, 208 ao controle. Correto, Web 5808, chame para o acionamento no portão 10. Amarado, 508. Papa Romeu Oscar, Tango Oscar, decolou ao 02. Suba restrita a 1 no meu pé pelo corredor Axé, chame o controle em 120.8. Bom voo e até a próxima. Curva direita, corredor Axé, 1208. Grato, uma boa, bom domingo. Controle Salvador, muito bom dia. É o Papa Romeu Oscar Tango Oscar, decolado de Salvador, comprou a do Farol. Papa Romeu Oscar Tango Oscar, contato. Mantenha-se em condições visuais, corredor Axé no meu pé. Irá prosseguir via litoral ou direto? Destino, Oscar Tango Oscar. Se possível, senhora, até o farol, depois até o destino. Gente, aposto no farol para vá direto destino, mantendo ainda no meu pé, Oscar Tango Oscar. Mantendo no meu pé, só. Oscar Tango Oscar, mandar no farol. Alfa 3171, bom dia. Está autorizado a alinhar e decolada 10. O vento é de 160 graus com uma dezena de nós. Muito bom dia, 3890, comação Fox 09 para Recife. Ruta 3890, bom dia, copia o 330 para Recife. Bom dia. Ruta 3890, autorizado para Recife, nível de voo 330 pela Upper Whisky 58. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida Puca, transição Caju. Transponder é 5453, o controle opera em 120.8, cotejo. 3890, autorizado 330, conforme para Recife, via presença 58, de roda 10, o Caracaju, 453208. O Tantra 80, só confirmando, subida Puca, Jambo, Caju, chame pronto para o acionamento. Confirmação Puca, Jambo, Caju, chamará. 3890. Tô 3171, decolou ao 06, chame o controle em 120.8, tenha um bom dia, bom voo. 1208, obrigado, bom dia. Oi, o LG Twisky, o LG Delta. Muito bom dia, tô 3171. Tô 3171, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 320, saída da Elm. 320 saída da Elton 317A. Mota, reporte ao término, o altímetro 1014. Delta 1014, apontará no perto. Bom dia, Alfa XR, prossiga. Bom dia, seu Alfa XR, está no pátio 3, lançando reboque para o gate de número 4. Autorizado a iniciar no pátio 3, chame para ingresso no pátio principal, Alfa Yankee Sierra. Afirmativo, Yankee Sierra, chamará para ingresso no pátio principal, obrigado. Tango Oscar, autorizado vai direto destino, sua vai estar no nível de voo 085, quando possível informe seu estimado de ingresso na terminal Ilhéus e estimado do bloqueio do NDB Ilhéus. Ah, ok, ciente, então chamo para ingresso, pode pessoal. Ah, sim. Então, 3153, desça para 2010, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, após estabilizado no localizador. Desça para 2010, autorizado ILS X-Ray, para o localizador 5898 na escuta da torre. Tem que ser todo para ingresso, parte principal. Já ingresso, então, porção 04, reporte ao término. Estimativa, porção ao término, obrigado. Salvador, muito bom dia, o Xanera 62, 1-1. Você me chamou o Sol? É, o Xanera 6211, está na remota 12, com informação Golf, para cópia Galeão 380. Então 3612, aguarde coordenação 380, hoje na 6211, só um minuto. Tá, você tem já o 360, a gente copia, tá? Chinai 6211, Galeão, nível 362, 0 está autorizado, via Resolu 10, até SMAP, Serra Mike Alfa Papá SMAP, após conforme a rota do plano de voo. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeo India, Delta Eco Bridge. Aciona 5456, controle 120, decimal 8. Frente, tem aprovado então 360 para o Galeão, na Hunter Zulu 10, até a posição SMAP e após a rota conforme o plano. Decola da 10 com curva direita na saída da EL, após Leda e Brite. Controle de saída 120, decimal 8, transponder 5456 para o Oceanero 6211. 211, na remota, fechamento com ratinho e pronto, pushback. Frente, chamará para puxa acionamento. Está na remota 12-1-2, o Oceanero 6219, obrigado. Para o Recife, frequência 125-1, alternando no 33-25. 35-1-33-25, bom dia. Para o 24, muito obrigado, senhor. Bom dia. Bom dia, Alfa Encerra.